partir de agora. Dance. Cante. Vibre de emoção. Todas as vibrações positivas, porque o show do novo hobby vai começar. Vai começar! Atenção para a contagem regressiva para ativarmos o nosso robô. Subida! 5. 4. 3. 2. 1. Vai subindo, meu robô Mira Produção! Sobe. Vai subindo! Tamo aí. Fala, Augusto. Por favor, deixa tudo vermelho aqui, meu amigo. Isso. Alô, Fagner. No telão central, coloca o escudo do Flamengo pra mim, por favor. E os LEDs de fora, tudo vermelho, por favor, Fagner. Afinal de contas, o Flamengo ganhou a Libertadores! Flamengo! E tem que começar assim! Só quem é do Mengão, joga pra cima aí! E canta bem alto pra mim agora! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É com vocês. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Só pra quem é amiguinho de coração. Me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mas cotado nunca foi. Dá-lhe, meu Miguel! Flamengo! Mas tá na hora! Ai, eletrizante! O eletrizante já chegou, tum! O eletrizante já chegou, tum! E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais pólvora! Mais pólvora! Tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante. Tu toca muito firme. Tu toca muito firme. E toma. Joga a buzina, joga pra cima. Joga a buzina, joga lá pra cima. Joga pra cima, joga pra cima. Bora aí doidar, bora aí doidar, bora aí doidar. Chegou a hora de acelerar. Pólvora! Agora! Pega fogo, bolibole! Explode o bagulho! barulho. Pra acelerar, eletrizante. Pra acelerar, garoto. De novo. De novo. Puxar o seu cabelo, te dá bastatão na bunda. Toma de tapinha, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe uma tapinha. Toma de tapinha, toma. Vem, moleca doida, vem pegar tua tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe uma tapinha, vai, moleca doida. Dá-lhe uma tapinha, vai, moleca doida. Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe uma tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Mas os moleque doido gosta assim, ó. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Vai, moleque doido! Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai! Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Todos os canhões. Preparou, preparou, preparou, preparou, preparou. Alô, peru, daquele jeito, viu? Mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora. Um, dois, três, vai, vai, vai. Explodiu, bum. Explodiu, bum. Explodiu, bum. Explodiu, bum. Toma na batida, toma, toma na batida. Toma na batida. E que tem uma amiga bandida, puta pra ela, é. Mas ela quer o seu confesso, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu processo, ela quer a jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vale de um assalto vivo, vale de um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que não tá nossa tropa. É 5-7 de xoxota nossa tropa. É 5-7 de xoxota a nossa tropa. E as pesquisas apontam que os gordinhos são melhores, né? Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a piroca toda Junior. Louca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louco. Tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Vão bem! Para de brava, bobina maluca. Já bateu na minha cara, tu tá sendo toda puta. Ela é surtada. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Aí depois que o cara foi embora, depois que o cara se meteu com as putas, que a mulher dele deu valor. Te liga essa aí, ó. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Pode cantar. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Tudo bem alto, canta. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. E em breve eu que vou rir das... Quem souber pode cantar aí, hein? Você jurar me pedindo perdão. Pode chorar, pode chorar. Pode deixa teu bem chorar, deixa ele chorar. Coisas da vida, a minha. E o quê? Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Reduzido. like it's a test. And it's Mary Black. Aniversário do meu parceiro Rafael Vieira. Parabéns, meu Rafael. O patrocínio que me dá mais dor de cabeça. Tu é doido, é? Espero, Fly Vieira. Fala, Marlon. O aniversário desse cara. É meu parceiro, parabéns, meu Vieira. O Papai do Céu te abençoe. Te dê muitos anos de vida. Muitas gavetas. Exemplo de DJ mulher no Pará. Muito importante. E ela me chamou e falou: aniversário do meu parceiro Wallace Ramos também. De novo. Aqui pelo lado esquerdo, parabéns, Wallace. Tudo de bom. Que o Papai do Céu te abençoe sempre. Senta, senta, vai, senta. E essa aqui? Senta, senta, senta, de amor. A parada é essa aqui, ó. Só sofre de amor quem não curtiu o Robson. Só sofre de amor quem não curtiu o Robson. Só sofre de amor quem não curtiu o Robson. Só sofre de amor quem não conhece. Explode, explode, explode, explode. Essa aqui tem história. Do novo Mega Robson você vai se apaixonar. É o Mega Robson. DI Produções. Tentei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Nilcino Pitula, Gil Frazão tá comigo. Fica com você. Pela retaguarda, bora Pitula. O Spike, o da internet, fala Spike. O Ceará boxeador por ali. Ele, o Alan GNS, fala Alan. Vem da Tayla. Estúdio. Júnior. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todo. Aí tu geme um pouquinho, minha filha, filha. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai, Wesley, vem a Jaque lá do Império do Bug. Eu quero provar o naipe dos pânicos. E a Nana Morina. Primeiramente, eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu. Segunda vez. Quem gostou da vitória do Flamengo, dá um grito bem alto aí. Quem acredita que o Flamengo vai levar esse Mundial, dá um grito. Grito. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, ai, droga. Moisés DJ Produções, o considerado. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu. Segunda vez. Não vou, não vou aceitar suas insinuações. Me provocou. O Alisson do Jururas, o programa do Well, o Negão do Siroque, o Spike da internet. Galera da cúpula, valeu! Porque eu mereço. O baixo me roubou um pouco a Irã. Eu mereço um O mundo para pra... conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. O robô, o robô mais lindo do século. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Fiquei morrendo que tá tocando, querida. Cheguei, querida. Cheguei, abre a cara que eu tô chegando. Abre a cara, uma guita chegando. Abre a cara que eu tô chegando. Abre a cara, uma guita chegando. Deixa eu penetrar no gal. Deixa eu penetrar. Boa noite, pô. Bota nela. Novinha, vinha, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, mas ela quer os envolvidos. Ela quer apagar tudo que o show vai começar, apagar tudo que o show vai começar, apagar tudo que o show vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, apagando. Apaga tudo. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. China. DJ Luiz. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Namora não dá, namorada não. E aí? Mas não dá, namorada não. Você quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Toma na batida, vamos se doidar, vai! Vai eletricente, vai tocando. Vai eletricente, vai tocando. Eu evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, já vai, quer ver o beijo. Tãozão que faz mexer, seja o lixo, PPG. Pode começar a descer. Só na minha vez. Toma. Vai eletricente. Vai tocando. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Bob da coxinha, fala, Matheus! Se tu fosse mil grau, não era ex. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Ser feliz, meu amigo Chico Pop Regi. Valeu, Chico! Caralho, essa aqui é foda, mano. A tabela é assim: você pode fazer tudo, pode dar só pro patrão, contar pra todo mundo. A tabela é assim: tio eletrizante. Toma. Marcantes, que o meu pai chora. Daqui a pouquinho, Entre o Jefferson com o show. Então bora dar uma quebrada bacana pro cara chegar daquele jeito mil grau. Vim para curtir um pouco de Marquinhos com eletrizante. Mas pelo amor de Deus, bloqueia logo tua gaveta, bloqueia teu ex, pra te não mandar mensagem. E amanhã quando tiver bom, te arrepender, viu? Bloqueia logo, bloqueia ele, que vou começar a tocar aquelas que o cara lembra daquele primeiro chifre. Eu me entrego ao seu jeito, eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim. Vou... Tá chegando a despedida do TH agora dia 10. Agora vai embora, diga só. Foco em ti. Tá doida? Abra os olhos, não lhe vi. Se... É tu que vai embora? Foi com o anjo do amor. Ah, tá. Tão bom. Vem do dólar. Mas foi pena que acabou me demais. Minha amiga Arine, Hélio Marlon, forte abraço. Demais. Me demais. É o De Poderoso. Se sonhei. Fala, Helder. Foi com o anjo. Yasmin bandida aqui pela frente, né, Yasmin? Mas foi pena que acabou me demais. Arras. Os moleque do canto. Fala, Cleiton. Me demais. Um minuto a mais. Fala, Tico da Pedreira. E Adriele. Vai relembrando. Bora pra Mosqueiro. Bora pra Mosqueiro. Não complique, não sou mais um. Fabinho Ferrari, Rafaela Santos, tá aqui com a gente, tá no show, tá no rock. É o show do rock. Mais um, tá dois, menos você. Sou eu, vou viver o meu amor. O Patrick é a sua primeira dama, Marília. Mais um, tá dois, menos você. Sou eu, vou viver o meu amor. Sei que sua não sou. Deixa eu tocar o hino. Quem souber pode cantar aí, viu? Vim só pra te dizer, só penso em você. Não há águia de fogo. Eu sou o Diego. Diego Laçador agora. Vem a Natasha Bentes, Helder, dos Mal Falados. Bora, Jamaica! Nego Ney! E aí, Ney? Você é o Leno Nogueira e a primeira dama, né, Leno? Meu coração é super pop. Olha a Tayla. Essa galera enlouquece com S. Didas, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. DJ Ney Ney. No pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Vim. Falou, começaram, não chega aqui, começaram rapidinho. Só penso em você. Minha águia de fogo. Eu sou da equipe TF. Cacá dos Sem Vergonhas. Galera, quem não... E aí, Cacá? Quando a águia sobrevoa. Bora, Tormento. O Léo Playboy. Meu coração. Meu Deus do céu. Essa galera enlouquece com é. Toninho do Sushi, Thiaguinho. Soninhos. E a Jojo das Problemáticas. E o Josimar. E aquele cara. Meu coração é super forte. Essa galera enlouquece. A luz GDS, cadê o Ceará? Juninhos. Sai dos PV, meu filho. E o Josimar. Aperta, eletrizante. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. Mudou nossa felicidade. E aí, Túlio? Tudo certo, garota? O que eu faço, amor? Olha o Popi. E a primeira dama? Sem você. O Patriquinho tá por ali também. O Marquinho. Vem e diz pra mim. E o Riquelme. Gêmeos. Gêmeos. Gêmeos. O nosso amor foi mais que um sonho. Mais que lembranças. Uma louca paixão. família do rock. Vem diz pra mim que tá comigo. Quem me amou, vem me fazer feliz pra sempre, amor. O nosso amor foi mais que sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Banda R15. Vira o telão do espetacular. Paulinho Carlos Wagner. Vou pedir com Mara Fera nas domingos. Segura o cara aí, Paulinho Carlos. Sempre fechado com o eletrizante do Pará. Lembra se for, não diga que eu fui. Bruno Leite. De joelhos peço que. Fala, Bruno. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Robson William. A cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. Pobre coração. E aí, mochila? Insensato. Bora, Vascoz! Aniversário do cara hoje, viu? E deixa ele lembrar um pouco daqueles cascos velhos, pô! Lembra da beirada, papai! Luara Beatriz! E aí, Luara? Professora Andréia e a Glauci, tá aqui com a gente. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Ei, meu Jack Paula do Império, me sente falta. Bora ver, Jack. Não faz assim, volte pra mim. Piel do camarote. Você. Bora, Perrinha. Está fria a madrugada, fica a te esperar que nada. O meu amigo Ronaldão da Oi. Vem o Neguinho, o Bruninho tá aqui comigo. Essa galera é Robin Lavê. Eu respiro, eu cheiro teu. Sonhar. Lembro tudo que a gente viveu. E eu te ver. Bate forte o meu coração. Os parabéns pros aniversariantes. Quem tá no berço, chega aqui, manda teu nome que a gente vai mandar os parabéns. Até então, aniversário do meu parceiro Vera Designer. Vera que tá comemorando seus 24 anos, né, Vera? É isso? Meu parceiro Wallace Ramos está comigo também. Parabéns, Wallace! Que Deus te abençoe, viu, meu brother? Muitos anos de vida, sucesso, muito dinheiro. Esse cara é considerado Kiko Júnior. E aniversário do meu grande parceiro Vieira Designer. Eu demorei a tocar os parabéns, porque ele demora a mandar os fly. Aí nessas horas a gente paga na mesma moeda. Parabéns, Vieira! Muitos anos de vida aqui, o papai do céu. Continue abençoando, sabe que você é muito considerado a todos nós aqui da empresa Robson. Parabéns, Gil Vieira! Bora pra cima, bora chorar! Um, dois, três! Esse cara tem moral com a gente! We'll be right back. Papai do Céu abençoe vocês sempre, viu? Um forte abraço. Obrigado por vir e comemorar aqui na Parelhagem Robson. E vamos juntos! Já deu show, já deu show, já deu show! Tio era desante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Tá na hora de tocar. Eu acho que todo mundo conhece essa batida aqui. É a batida que o cara manda o áudio pras gavetas. Te liga. Pega teu celular e manda aquele áudio agora, aquele áudio. Pra se falar de amor. Pode cantar. O que é que tu quer? Tá bonito demais. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Mentiu. Esse é põe na fita. Bandido. Ei! Fala, Vander! O Matheus e o Thiago. Tem que machar, né? Eu já vivi o amor. Tu é doido? Posso falar? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Aí, mentiu! Vai eletrizante, vai tocando, pega pra lembrar, pega a moreninha, a lourinha e puxa, arregaça, arrepia e dança, dança. Se você quer, então vem, porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais, porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi, não sei, te me entregando loucamente, como quis ser tua mulher. Se você quer, então vai, porque atrás não vou. Deixa aí, deixa aí. Juro, não te quero mais, porque me machucou, magoou. Você só usou e abusou e fez de mim. Olha o professor Kleber dançando, meu irmão. Como foi, não sei, te me entregando. Esse professor, quando é lua cheia, ele vira homem, se diga assado. Meteoro, incomparável com o o Bruno Ferreira. Fala, Bruno. Meteoro, me comparando, vou parar. Meteoro, só você vai me tocar. O Alex do Coqueiro e a primeira dama. Aqui. Olha essa música. Fiquei triste a chorar. Alô, Felipe, dá um chega aqui, Felipe. Direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro. O meu parceiro Wellington do Esquina do Lanche. Fala, Wellington. Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu vou. Curtir algum lugar. Eu vou sair e com você ouvir o som do mini rubi, a convida produção com Ronaldo e o irmão, viajando nessa Kombi que é o show que o povo consagrou. É a paixão da galera tocando para

esse amor. Com Super Pop, DJ Zélio e Juninho, todas as luzes do Águias de Fogo, pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do Super Pop. Alô, Iranda, chega aqui, Irã, rapidinho. Mas esse amor, essa noite vou voltar a sonhar, pra esquecer que não és meu. E minha vida não pertence a ti, meu coração é só teu. Fala, Marlon. Fala, garoto. Alô, Irã, não chega aqui, né? Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. O Daniel Cardoso, o Diego Laçador, Natasha Bentes. Com você me envolvi. E o Jamaica? Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco o nosso amor. Entenda a vida, é compromisso, eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Mas o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração, e o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Finalmente. Meu amor, não imagina. Só ajustando tudo aqui, vai. Já já teu show. Reno Doideira, o Motora, Robson, o Luquel, ele, meu velho guarda, Celo da GNG, e aí, Celo, vou contigo pra beirada, não me abandona hoje, viu, Celo? Quando você escutar, sei que você vai lembrar, dos momentos que passamos juntos, ilusão. E aí, Matheus, bora? Nosso amor. Bagulho doido. Quando a noite chegar, Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Alô, garçom! Tentando parar. O garçom Cumprido que tá na área hoje, né? Guerreiro. Desce oito balde aqui na frente, viu, Cumprido? É o som, meu amor. A saudade só. Bora, meu filho, bora! Guerreiro. Se quiser, eu quero. Guerreiro, emoção. É o som. Guerreirão, tô tentando parar. Festa bacana hoje aqui no Body Boy, né, Juninho? Isso, garoto, sucesso! Como tá festa por aí? Festa legal hoje no Body Boy aniversário do Meira Design. Vamos por aqui, viu, Juninho? Já já começa o show do espetacular! Já já chega o Juninho! Alô, Peru! Alô, comissário! Tira, maninho! Tudo ok, maninho? Já já vamos sobrevoar, hein? Tá na hora, papai, sem frescura! E agora com vocês! Performático dos performáticos! DJ! DJ DJ Jefferson, o performático. Fala, meu DJ, cadê você? Vamos pra cima, Juninho! Já tá na hora, garoto! A partir de agora vai começar! Aqui não é a vibe, aqui é rock de DJ, porra! Bora juntos! Bora começar o show do performático! Rock de DJ, vai, meu filho! DJ Jefferson, DJ Jefferson, o performático. Alô, Irã, deixa no baixo, meu robô, pelo amor de Deus, bora, meu filho, põe pra palhaçada. Sem o DJ da Vibe no Rolo Play. O momento mais esperado chegou. Minha produção, por favor, deixa tudo no escurinho. Para nós da empresa Mega Robson, é uma satisfação. Estamos nessa grande festa. Vou apresentar para vocês o temido DJ. O DJ que revolucionou o maior show de performance do estado do Pará. Alô, meu performático. E aí? Minha produção, ativando luzes. Som. Tá na hora de receber o performático dos performáticos. DJ Jefferson. Pra cima do teu hobby, DJ Jefferson. No bairro, maninho. E a partir de agora vai começar. Quem confia em Deus, vamos lembrar cima aí. Quem é do Guabá, vamos lembrar cima. Deixa a mãozinha em cima. Primeiramente, quem é do Paysandu, dá um grito. Quem é do Rio, dá um grito. E quem é do Flamengo, vamos lembrar cima aí. Flamengo. Quem é do Flamengo, deixa a mãozinha em cima. Deixa a mãozinha em cima. Flamengo. A partir de agora vai começar. Joga o Brasil pra cima. Quero ver. Eu já avisa todo mundo que hoje vai rolar assada. Quem é Robin? Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. China, né? Oh! Segurou. É desse jeito aqui, ó. Cadê minhas mulheres sinceras aí? A mulher que não depende de livre porra nenhuma. A mulher que sofreu por amor um dia não sofre mais. Deixa a mãozinha em cima. Bate na bombinha. Bate na bombinha. Um, três, dois, um. Agora! Oh, Michel do Guavaí. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Explode o bagulho! Sem clemência! É desse jeito, maninho! Pediu pra parar, parou! Quem gostou da vitória do Flamengo hoje, põe a mãozinha pra cima. Hoje eu preparei um show pro Flamengo. Daí, Peru. Daqui, meu sax. Alô, Augusto. Deixa tudo no vermelho aí, Augusto. No vermelho. Fagner. Flamengo. Põe o escudo do Flamengo aí. Flamengo! Quem é do Flamengo, dá uma salva de palmas pro Flamengo, porque ele merece. No primeiro tempo foi difícil, mas no segundo também a gente deu trabalho. E quem é do Flamengo, põe a mãozinha pra cima aí. Solta, comissário! Vai, Gabigol! Toca, Gabigol! O nosso Gabigol vai tocar o sax. Vapo, vapo, moleque. Uma salva de palmas pro Flamengo, porque ele merece. Rapaz, eu vi muito secador hoje, torcendo contra. E agora eu quero que vocês digam assim comigo, ó. Secador tomou no cu. Essa aqui, ó. Vai pra torcida do Flamengo! Obrigado, meu Deus! Que doida esse caralho! Ah, é? Me perdei, não deu pra esquecer. Que você me deu momentos inesquecíveis. Mega Robson. Você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo. Hoje eu vou sair. Quero me divertir. Hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. Help me. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson, é um show, meu amor, pra você é o som, mandadão do Pará Digital. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Banda Revolution, o fenômeno está de volta. DJ. Vai, eletrizante! Vai, eletrizante! O robô vai te pegar. Você agora é espetacular.